Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a esta edição do programa 3 em ponto para o dia 4 de janeiro de 2015. Comigo, Carlos Bonaparte, e com a Adriana Pequeno, que já aproveito para saudar. Olá, Adriana, boa tarde. Olá, Carlos, boa tarde, ouvintes, e muitos parabéns à nossa rádio Antena Web, que hoje faz 5 aninhos, não é? Já te dou os parabéns ontem, mas pronto, hoje é mesmo aquele dia mesmo de. É verdade. Nós fazemos aqui uma festa da romba, todos nós, locutores, e bem, quem quiser vir. Quer dizer, mas quem quiser vir, ao menos traga alguma coisinha, não é? Também merecemos receber uma prendinha pelo trabalho. Pois é, verdade. Ai, ai. Epá, eu só não gosto de uma coisa, e isso eu tenho que dizer. Só não gosto é das garrafas de refrigerante cá fora, aqui à volta do edifício. Acho que é, pá, deviam ter um bocadinho mais de civismo. Mas de resto, as garrafas, as latas, quer dizer, destas coisinhas todas, acho que o pessoal devia ter mais. Ai, ai, ai. Mas é, ouvintes, e cá estamos numa edição que é diferente. Porquê? Nestes 5 anos, vamos trazer aqui 6 músicas. Todas elas vão ter a ver com a Antena Web diretamente. Aliás, foram escolhidas especificamente a pensar nisso. É a Adriana Pequeno quem vai ler, como sempre, os pequenos resumos. Desta vez, produzidos também pela própria Antena. Neste caso, eu escrevi os resumos. A Adriana vai lê-los e depois eu vou continuar aqui com mais alguma informação ou alguma contextualização neste caso, porque o essencial estará dito das músicas que vamos ouvir dentro de pouco e também aquilo que a Adriana nos vai dizer. Entretanto, só dizer que vamos ouvir por agora 3 músicas, depois outras 3 músicas. E vamos então passar. Hoje não há informação 3 em ponto, as informações já foram dadas na quarta-feira. Adriana, as 3 primeiras músicas. Vamos à primeira música. Ok, vamos Conta-nos. então ouvir Jorge Fernando com Amália. Esta foi a música que abriu a nossa primeira emissão da Antena Web, ou seja, a primeira música a tocar na Rádio Antena Web, a 4 de janeiro de 2010, pelas 15 horas e 10 minutos, sensivelmente, pronto, mais coisa, menos coisa, claro. A música é de uma cassete intitulada Mulata, lançada em 86. O lançamento também foi feito em vinil. Jorge Fernando foi guitarrista da fadista Amália Rodrigues. Até à data da morte, portanto, dela. Também cantava naquela altura e continua a cantar. Chegou a pertencer a uma banda sonora de uma novela da TVI com o tema Vida, tema que também dá nome a esse álbum e que foi lançado em 2009. A música foi escolhida no contexto dos pilares sobre os quais se sustenta a própria Antena Web, um deles a música portuguesa. Esta emissão foi exibida, como já disse aqui a Adriana, no dia 4 de janeiro de 2010. Foi numa sequência, e esta música foi mesmo a primeira. Ela, eu por acaso lembro-me bem desta altura. Ela foi gravada, a emissão foi gravada ainda em dezembro, porque eu demorava. Uma edição de 3 horas, sem muita produção, sem coisas, mas uma edição de 3 horas eu demorava, talvez, sem exagero, um dia para prepará-la. Hoje em dia é rápido, mas na altura era mais ou menos um dia que eu demorava para preparar as emissões. É certo, numa máquina bastante mais lenta, porque a minha tinha avariado. Imagina as ironias das coisas. Eu gravei o primeiro publicitário no dia 3 de dezembro de 2009. Ironicamente. Nesse mesmo dia, ou seja, no dia a seguir, liguei o meu computador e a minha placa de som tinha ido à vida. Ou seja, dava o som, percebes? Mas não dava para gravar. Aliás, as primeiras edições da Antena Web foram gravadas com um leitor de cassete. sem cassete, só com um cabo ligado ao computador, mas sim, eram gravadas com cassete e precisavam de pilha, não era um alimentador. Aquilo eu tinha que pôr o gravador em pause para poder gravar as emissões, e foi assim até outubro, mais ou menos, de 2010. Depois é que nem isso, e depois é que lá teve que se comprar mesmo a placa. Mas sim, aquilo só dava de um lado, mas eu punha a gravação em mono, ficava dos dois lados, não é? Era assim que se processava, pronto. E esta música, por acaso, ainda foi gravada com o microfone, porque foi gravada até... Foi já gravada com essa tal máquina mais lenta. Uma máquina que tinha Windows 90. Eu tinha que ir ao Windows XP buscar as músicas ao meu disco, porque não tinha o programa lá. Mas só tinha o leitor de ecrã no Windows 98. Ou seja, tinha que gravar as músicas no Windows 98. Tinha que gravar as emissões no Windows 98. Trabalhar com a rapidez do Windows 98. Tendo em conta que o meu disco tinha uma excelente capacidade, que não, assim, não era mau de todo, 29 GB, não era mau, mas pronto, era para 2009, já era um bocadinho raro. Mas eu tinha lá que colocar várias músicas, que pensar que músicas é que ia escolher, e pensar assim, bem, escolhi uma música, deixa-me cá pensar, sei lá, numa sequência, uma, duas, três músicas, já está, volta ao Windows 98, grava para mais três, volta ao Windows XP, volta. Era assim. Trabalhão. Não tinha métodos de trabalho. Agora não. E repeti muitas vezes. Eu ainda assim hoje ouve-se a primeira edição. É o primeiro ano que não ouvimos, acho eu. Mas quem ouviu nos anos anteriores. E eu realmente eu acho uma piada, porque era uma pessoa extremamente tímida. Então eu ao fazer as emissões, eu parecia que estava de estilo. Não me batam, a sério, eu já estou a fazer rádio, não me batam. Ok, podem dizer tudo mal que quiserem, mas não me batam. Mas onde é que isso não me é estranho? E eu tinha essa coisa de... Pronto, tinha essa postura. Foi a música que abriu, então. A primeira edição foi gravada, essa intervenção foi gravada de manhã, talvez no dia 10 ou no dia 11, eu sei que isto começou numa quinta-feira, ou não, aliás, numa sexta. Eu acordei naquela sexta-feira pensando, eu tenho que me pôr a trabalhar, tenho que gravar. Pois, foi no dia 11 de dezembro, exatamente, foi no dia 11 de dezembro. Eu fiquei de cama. Eu, quando fiquei sem computadores, logo na altura em que iria iniciar a Antena Web, eu fiquei de cama. Não foi com uma constipação nem nada, foi com um desgosto tão grande que eu fiquei de cama uma semana. E só recuperei porquê? Porque, entretanto, depois tive um computador tal, que era mais lento e não sei o quê, só enquanto eu estava para arranjar. Mas só nessa circunstância, porque de resto eu fiquei... Porque de resto eu estava de cama, eu desidratei, eu praticamente não conseguia comer, levantava-me e quase caía, porque tinha tonturas, porque sentia as pernas a tremer. Então fiquei assim, foi... E depois lá no dia 11 lá me consegui reerguer e não sei quanto e não sei o que, pensei, tenho que trabalhar, tenho que me levantar. E lá foi dia 11, lá comecei a gravar a emissão e esta foi a primeira música da primeira sequência. Segunda música, vamos ouvir os Backstreet Boys com Shape of My Heart. Esta foi a primeira música a tocar num programa feito a dois, na Antena Web, e de produção interna. Refere-se aqui a produção interna, já que antes, em maio de 2010, o programa Sétimo Som era produzido também para a Antena Web, mas por três elementos que não pertenciam à equipa. Só em outubro desse ano, mais propriamente a 5 de outubro, é que um programa feito a dois foi elaborado e produzido internamente pela equipa da Antena Web. Esta música também simboliza a força para o grupo Antena Web. Foi o primeiro tema que se ouviu depois de 3 semanas de absoluto silêncio no dia 18 de junho de 2012. Porquê? O Carlos explica. É verdade. No dia 27 de maio de 2000, aliás, de 28 de maio de 2012, um dos nossos discos avariou. Sofreu uma descarga elétrica e avariou. Foram mais de 3 teras de informação que foram à vida, correspondentes na altura a cerca de 70% do nosso arquivo musical. Assim sendo, toda a Antena Web, à exceção da Antena Best, ficou em suspense. Nós não sabíamos se o Canal 2, nem sequer se a Rádio Antena Web, na altura ainda era a Rádio Antena Web, se teriam possibilidade de reexistir, por assim dizer. A verdade é que, perdendo abruptamente cerca de 70% do nosso arquivo, era complicado fazer a maior parte dos programas. Na Antena Best as coisas estavam seguras porque era uma rádio assentada no presente, nos últimos 15 anos, e aí é fácil encontrar na internet música dos últimos 15 anos. Aliás, basta ir até... Basta... Então, simples fazer isto, fazer uma pequena busca e logo encontramos músicas dos últimos 2, 3 anos. Há muitas, muitas, muitas. Então é fácil fazer realmente... vá uma rádio, não é? Com essa... mesmo que o material se perca, facilmente se recupera. Mas nos outros dois canais não era assim. Bem, um tinha como base a produção externa. Ou produção em rede, enfim, na altura era a produção externa que se chamava, mas ainda assim a maior parte era de produção interna. E depois tínhamos aquela questão do canal da Rádio Internet, atualmente Canal 1, aí praticamente nada era de produção externa, era praticamente tudo de produção interna e coisas muito difíceis, como sonoplastia, que era de gravações antigas, ou por exemplo, até Ora, 2012, o Rádio à Tarde, que era um programa, depois o Rádio Alegria, que era um programa feito com música variada, eu não podia limitar mais cerca, eu não podia limitar mais músicas que tinha aqui, podia limitar por algum tempo, mas não por muito tempo. E então tudo ficou em caos. O Tardes Latinas, que foi um programa que também não teve grande futuro depois dessa quebra, dessa perda de arquivo, mas lá conseguimos perceber, calcular os danos e perceber que sim, haveria uma hipótese dos três canais continuarem a existir, Antena Best, do Canal 2 e da Rádio Antena Web. Antena Best iniciou os seus trabalhos no dia 4 de junho de 2012. Porquê que eu digo absoluto silêncio? Porque no dia 6 tivemos um vírus que nos dificultou novamente. Aliás, no dia 5 tivemos um vírus que nos dificultou novamente a vida e no dia 13 outro. Assim sendo, a Antena Web só voltou realmente à atividade a partir do dia 18 de junho. Foi uma segunda-feira e o primeiro programa a ser exibido de produção interna foi a Hora Zero. O Serenamente no Canal 2 é de produção externa e o Electric Nights também é que era diário na altura. Era um programa que também ele era de produção externa, ou seja, era uma junção de vários DJs. Também ele sofreu uma evolução imediata, ou praticamente imediata. Pouco depois o programa começaria a ser tratado como semanal. Antes era de segunda a domingo, mas com a perda do arquivo passou de 7 para 1 edições semanais. Então, talvez o programa mais expressivo dessa perda. Já agora, quanto ao programa, que foi feito primeiramente a 2, foi o Escolhes Tu, Escolho Eu, que, como já disse a Adriana, se iniciou a 5 de outubro de 2010 e que hoje também vai conhecer mais lá para a frente uma edição especial comigo e com o Nuno Miguel. Esse programa teve 169 edições, ou 170 com o que vem hoje, e o programa então acabou no dia 5 de abril de 2014, mas ele cruzou todo o tempo da Antena Web, desde o auge até ao extremo oposto, e o programa manteve-se sempre, foi um dos marcos da Antena Web, também já vamos perceber daqui a pouco porquê. A terceira música, conta-nos outra vez, a Adriana Pequeno. A terceira música, vamos ouvir o Paulo Carvalho com E Depois do Adeus. A exemplo do que já aconteceu com a primeira música, esta foi escolhida por representar Portugal, a música e a cultura portuguesas, mas não apenas isso. Foi a primeira música a tocar numa emissão feita a partir do exterior, pelo grupo Antena Web. Nunca antes tinha acontecido. mas aconteceu no dia 12 de março de 2011. Então, Carlos Bonaparte e Nuno Miguel saíram para as ruas de Porto para acompanharem a maior manifestação dos últimos anos até e desde então. Foram cerca de 60 mil pessoas. A Antena Web conversou com vários dos intervenientes e todo o ambiente envolvente foi captado. Ao mesmo tempo que falavam sobre o que estava a acontecer, falavam também sobre as suas escolhas, que acabaram por se relacionar na totalidade com o tema da liberdade e da luta pela mesma. Esta música foi escolhida pelo Nuno Miguel. E, já agora, cá está, mais uma vez, o Escolhas Tu, Escolho Eu, o tal programa que eu ainda agora referi, o Escolhas Tu, Escolho Eu, que marcou em vários momentos a Antena Web. Este foi um deles. É talvez até o momento mais marcante da Antena Web, porque não muitas vezes, se saiu para o exterior para fazer emissões em direto, não direi em direto, mas quase, porque as emissões... A emissão foi para o ar às 8 da noite desse mesmo dia, 12 de março. Portanto, foi quase na altura, as emissões foi gravada e assim que chegamos aqui foi montar e enviar logo para o servidor e disponibilizar logo para os nossos ouvintes. A emissão que já agora também podem ouvir no nosso canal 2, que também lá está disponível, como uma das melhores edições de sempre da Antena Web. Esta era indispensável. Foi realmente emocionante. Ninguém tem a ideia de como é que é estar entre 60 mil pessoas. Olha, eu agora com... Eu já na altura tinha um bocado essa... Mas pronto, era pela rádio. Mas já, um bocado, já na altura me fazia um tanto de aflição estar no meio de multidões. Agora se calhar seria ainda mais complicado, mas... Enfim, ou talvez não sei. O espírito de missão ali superou tudo e mais alguma coisa. É muito difícil ter uma ideia, descrever o que é estar no meio de 60 mil pessoas em plena rua, não é num estádio de futebol, não é num concerto, é em plena rua, num protesto. O dia 12 de março realmente marcou Portugal, de certa forma, porque em Lisboa também foram 830 mil, mas... É realmente envolvente, foi mágico esse dia 12 de março de 2011, e em que esteve então também Antena Web, talvez uma das poucas rádios a acompanhar em direto, talvez não, certamente uma das poucas rádios a acompanhar em direto, pelo menos aqui do Porto, este acontecimento. Talvez mesmo só a Antena 1, não sei, mas é provável, e porque é serviço público, das restantes... Confesso que não sei, a televisão sei que lá esteve, como é lógico, mas a rádio não sei. Daqui, do Distrito do Porto, possivelmente teremos sido a única estação a marcar presença em direto ou quase em direto nesta grande manifestação. O Porto já presenciou várias, mas nunca nenhuma com tanta expressividade em termos de número como esta. Cerca de 60 mil pessoas. Só para finalizar, esta música do Paulo de Carvalho foi lançada em 1974, venceu o festival RTP da Canção em 1974 e foi a senha para os Capitães de Abril no dia 24 de Abril de 1974. A música representa Portugal, mas ao contrário daquilo que se associa, ela não tem nada a ver com fatores políticos, nem muito menos revolucionários. Não tem nada a ver. Foi apenas a música que serviu de senha para o arranque dos quartéis generais para o início da Revolução. Alguma coisa a acrescentar, Adriana? Não, nada. Pronto, então vamos à música. Voltamos daqui a pouco com mais 3 temas. Hoje não há informação 3 em ponto. Mas voltamos para conversar mais aqui um bocadinho sobre mais músicas e... Enfim, fazer aqui uma retrospectiva. Vamos à música então, pode ser? Pode ser, portanto até já. Jorge Fernando com Amália.

Antena Web, Canal 1. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim. Eu te lembro assim, partir é morrer. Como amar é ganhar e perder. Em flor eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Depois do amor e depois de nós, o adeus. Depois destes três temas, o último dos quais de Paulo Carvalho, chamado Depois do Adeus, vamos a mais uma música, Adriana? A mais uma, bora. Então, peraí, que agora fiquei. Ok, vamos lá. A música do Lumelino Silva, com Mãezinha. Para quem já ouviu a emissão de estreia da Rádio Antena Web, exibida várias vezes, ao longo destes 5 anos, já deve ter ouvido os primeiros dois versos desta melodia num anúncio publicitário, precisamente alusivo ao disco do Lumelino Silva. Nasceu em 1892, já ia fazer uma gafe. E foi conhecido internacionalmente como Caruso português. Caruso, para quem não sabe, foi só o maior tenor de todos os tempos. Lumelino Silva encheu incontáveis salas de espetáculos por todo o mundo. Natural da Madeira, ele foi o primeiro madeirense a gravar uma música, pelo menos que se conheça até hoje. Foi em 1926, ele gravou 18 em discos de 78 rotações no Reino Unido. Para a Antena Web, esta música é representativa de um outro pilar sobre o qual nos sustentamos desde o princípio. As gravações antigas, aliás, quem ouve os primeiros segundos da primeira edição rapidamente encontra uma abordagem a esse pilar. E agora tenho que baixar. Baixando, baixando, baixando. A gravação é de 1926, mas outras mais antigas poderiam haver que representassem de igual forma este pilar. Só que, mais uma vez, a música portuguesa impera. É verdade, a música portuguesa impera. Diz. Não, continua. Não, pensa, eu não sabia, eu já não me recordo se tem mais texto ou não. Não, não tem. Eu pensava imagina. Que tinha. Pronto. E esta música, aliás, eu a princípio até pensei em escolher a Ada Jones com All Alone, que talvez também ilustrasse bem, ou Enrico Caruso com La Donna Immobile, por exemplo, que são músicas que representam bem também as gravações antigas. Essas até são mais antigas, uma de 1911, outra de 1909. Mas eu decidi escolher esta porque, primeiro, é isto, a música portuguesa em primeiro lugar. E esta é uma conjugação perfeita, gravação antiga e música portuguesa, cantada. Por acaso agora também me recordo que podia ter escolhido uma outra, era da Medina de Sousa, que é de 1910, também é portuguesa, também é cantada, mas eu escolhi esta porque nós, desde o princípio, que não estávamos sozinhos. Contamos desde logo com o apoio de uma editora, de seu nome Tradição. Eu digo apoio em que sentido? Tradição teve a gentileza de nos fornecer, não a custo zero, mas a um custo especial, vários discos dentro daquilo que é a sua área de trabalho. Gravações antigas, por exemplo, este disco de Lumelino Silva, não. Mas há outros discos que realmente ficaram connosco e que foram adquiridos por nós a um valor mais reduzido, especificamente por ser para a Antena Web. E foi realmente um trabalho muito, muito bom, que foi realizado por esta editora, que continua a ser realizado por esta editora, que se destina à captação e à gravação e também à digitalização. Portanto, não é apenas uma editora que faz a mistura, nem que grava ali com o estúdio, o artista numa cabine já chega, não. Faz todo um outro trabalho inédito, e por isso é que há gravações de 1901 e 1902 que estão agora a ser lançadas por esta editora. Esse disco junta 18 gravações, o disco chama-se mesmo Lumelino Silva, o Caruso português, e para nós escolhemos esta música mesmo por isso. Foi desde o princípio, nós estivemos pelo menos com uma editora, a Tradição, World Music, depois mais tarde se juntaram outras, mas esta foi a primeira, e esta música então acabou por ganhar um simbolismo muito grande para a Antena Web. Próxima música. Próxima, vamos ouvir Glenn Medeiros com Nothing's Gonna Change My Love. Uhum. Mais uma prova de superação. No dia 23 de outubro de 2013 foi feita uma verificação da rotina ao arquivo da Antena Web. Surpresa! Duas produtoras estavam a repetir de forma excessiva as suas próprias edições. Eram as duas produtoras que mais participação tinham na própria Antena Web, agora já enquanto grupo. Um dos programas tinha apenas 14% de edições originais, outro com mais de 940 edições não chegava sequer aos 20% de emissões originais. A 30 de outubro, comunica-se o Canal 2, fecha portas e paira sobre a Antena Web uma incerteza sobre o seu futuro. A 4 de novembro, retomam-se as emissões, mas parcialmente. A Hora Zero, o primeiro programa de produção interna a ser exibido, abre com esta música. Também já tinha sido assim com a música dos Backstreet Boys. Foi na hora zero que se ouviu essa música. E esta da Glenn Medeiros também. Pronto, não tenho mais nada. Do Glenn Medeiros, se disse da... Peço desculpa. Do Glenn Medeiros. Sim, realmente foi uma daquelas etapas muito complicadas. E na altura já a Adriana estava aqui. Deve-se inclusive lembrar de que Antenweb foi a votação. Continuar ou não? Na altura não fazia parte da direção, mas estava a par do que estaria a acontecer. E então a Antenweb esteve quase a fechar portas. Foi inclusive a votação. E eu tenho que admitir, eu joguei pelo que achava que era mais seguro, mas fui o único a votar pelo encerramento da Antenweb. Felizmente, na altura, os membros da direção que estavam em atividade, a Catarina Navio e a Joana Santos, votaram a favor da continuidade, embora os riscos, e por isso é que nós hoje existimos. É verdade, tenho que admitir. Eu quis não colocar ninguém em causa e percebem, o melhor será mesmo sairmos pela porta grande, no caso de que as coisas corram mal, pelo menos não vamos a tempo de que isso aconteça, não vamos a tempo de que as coisas corram pior do que aquilo que já correram. E então eu fui a única pessoa que votou a favor do encerramento, embora goste muito daquilo que faça, mas foi mais para proteger, não foi por uma questão de não querer saber, foi por uma questão de proteção. E o que é certo é que esta música, Nothing Gonna Change My Love For You, enfim, o parênteses ou não, enfim, depende, mas sim, o título sem o parênteses é Nothing Gonna Change My Love, nada muda o meu amor ou o meu amor por ti, neste caso, pela Antenweb, embora tenha, digamos assim, dito que talvez fosse mais seguro a sua não continuidade, mas precisamente para proteger a sua imagem, a ideia de projeto como era, evitar que chegasse a um ponto de ruptura completamente, não é? Bem, isso felizmente não aconteceu. A Antenweb conseguiu levantar-se, conseguiu superar-se, e hoje estamos como estamos. Mas sim, foi mais uma prova de superação. E essa música, na altura, mais uma vez, nós tínhamos aqui, eu acho que ainda era Electric Night, ainda que já andássemos a repetir várias edições e andar ali às voltinhas, não sei o quê, mas tínhamos ali o Electric Night diário, e no canal 1, já dizia no canal 2, no canal 1 tínhamos a hora zero, então já não tínhamos então o canal 2, foi uma coisa muito estranha, sabes? Porque ter ali o Serenamente, que é um programa típico do Canal 2, ter o Serenamente num canal que foi feito para ter música jovem, o Serenamente é música para relaxar, sons de animais, não tinha nada a ver. E depois, mais tarde, tivemos um outro problema com uma outra produtora que, igualmente, também entrou no mesmo esquema. Só que essa corrigiu-se. As outras produtoras, uma... nós reafiliamos-nos a ela e aproveitamos aquilo que sabemos que não repetem. Os outros programas que já sabemos que repetem, não os exibimos. Quanto à outra produtora, aquela que realmente mais participação tinha, fechou mesmo portas. Não voltou a abrir portas. Fechou em maio de 2014. Mais uma. E esta é a nossa última música da lista de hoje. Vamos lá ver se eu leio isto bem. Eu ajudo no nome do... Vamos do ter o Gheorghe Zanfir com... Acertei? Ok. Disseste bem. Com The Nightingale, é assim? Uhum. Ok. Este é outro dos pilares sobre os quais assenta a Antena Web, que é a música instrumental. Ao longo dos anos, programas como Instrumentard e Nota 7 foram marcando a nossa história e dando espaço a esta vertente da música. Escolhemos esta para representar esse pilar. É um grande exemplo de qualidade vindo da Roménia. O romeno é o terceiro idioma com produção interna na Antenweb. O primeiro foi naturalmente o português, o segundo o espanhol, mas a primeira vez que um programa em espanhol foi produzido inteiramente pela Antenweb foi com o locutor português, Carlos Bonaparte, e uma locutora romena, Adriana Florea, hoje também parte da direção desta casa. Uhum. Esqueci de dizer que não era Florea, é Florea. Florea, ai, ok. É um detalhe. Foi o 5 quintas já agora, estreou no dia 5 de dezembro de 2013. Aliás, o primeiro programa até produzido, até foi aqui uma pequena gafa da minha parte. O primeiro programa produzido em espanhol foi só a Adriana Florea que produziu. Era o Adri Música e era um programa. Mas esse teve talvez uma edição ou duas, já teve até uma edição. Aliás, teve duas gravadas. Uma foi para o ar nas edições inéditas não exibidas, no dia 4 de janeiro de 2014. E o outro foi mesmo exibido no próprio, na própria semana. O Adri Música não teve expressão, mas o 5 Quintas sim, teve expressão. Por isso é que eu disse que foi o primeiro programa a ser produzido inteiramente pela Antena Web e em espanhol. Tivemos outros, como é lógico, o Viva Chile, temos agora o Intercontinental da Paulina Evelyn, mas são exemplos, mas de resto. Aliás, por acaso agora até estou aqui. Agora cometi aqui uma gafa assim um bocadinho má, mas vou-me redimir. Porque nós tivemos aqui. Isto são tantos programas que é difícil. Às vezes, pronto, quanto à produção romena, isso é um facto. Mas quanto aos programas em espanhol, não. E não porque tivemos em 2011. E como é que eu me fui esquecer disto? Tivemos em 2011 o Francisco e o Braulio T, que fizeram cada um os programas. O Francisco, El Vuelo del Condor, e o Braulio T fez o Descarga Caribenha e também o Amor e Passion. Assim que esta informação que a Adriana deu foi escrita para mim, portanto foi um erro da minha parte, as minhas sinceras desculpas. Esquecendo tudo à volta disto, porque em 2012 também tivemos a Estela, fez comigo o programa Anímate. Como é que eu me fui esquecer destas coisas todas com respeito ao espanhol? Mas com respeito ao romeno, sim, foi a Adriana. Foi a Adriana que fez este programa comigo. Quanto o programa que acabou, aliás, recentemente, quanto ao programa, é assim, programas de debate realmente foi primeiro, e de conversa, assim, foi primeiro com expressividade. O Anima até teve apenas 4 edições, o 5 Quintas teve muito mais que isso, mas realmente foi o primeiro programa nesta base a ter uma certa expressividade. Mas sim, realmente em termos de produção romena, etc., aí sim foi mesmo a Adriana, aliás, foi ela a inspiradora do Romania Mea em 2013, e foi também, e é também, aliás, ainda, a voz do Inima Romanesca. Foi também impulso para o programa Teatro Romania e Povestile Nostre, programas que se estreiam nesta semana. Aliás, o Teatro Romania estreou-se sexta-feira, o Povestile Nostre estreia-se segunda. E sim, sem dúvida, hoje Antena Web, já fora desta análise com respeito à música do Georg Zamfir, hoje Antena Web tem 9 idiomas: português, espanhol, francês, inglês, romeno, russo, holandês, sueco e o alemão. São os 9 idiomas que tem Antena Web, programas que fazem pelo menos uma hora de duração. Claro que no português, apertado de conta, não é? No espanhol, sim, também temos bastantes. No francês, bem, uma hora não direi, quer dizer, se formos juntar uma hora as edições diárias no total dá 2 horas e meia. Depois no inglês também são bastantes horas. O romeno é o único que tem meia hora apenas. Bem, meia hora não, meia hora internamente. Para o Vestir a Nostra e o Teatro Romania é muito mais até. Então, 4 horas no total de apresentação em romeno. Em sueco, Svenska Rariteten tem 1 hora de duração. Em holandês, temos o programa Triple Dutch, que tem 2 horas de duração. Temos também em alemão 4 horas de duração. O Orlabor Intensivo e o Rer Adler Flangmix. Creio que não está a faltar mais nada para não. Português, espanhol, francês, inglês. Ah, e o russo, temos aí o Record Club, que tem 2 horas de duração. Portanto, temos hoje 6 canais em atividade, 6 rádios em atividade. Antonov formou-se enquanto grupo no dia 1 de maio de 2013. A Adriana entrou exatamente, ou vamos arredondar, sim, exatamente 2 meses e meio depois. Adriana, tu que estás nesta casa, não é? Há até mais do que ano e meio, que balanço é que fazes deste, e há mais de meio ano na direção, que balanço é que tu fazes desta tua passagem por aqui, pronto, não é? Atualmente. É assim, balanço. Eu própria cresci bastante desde que entrei aqui, tanto em termos de timidez, perdi bastante essa timidez inicial, por isso é que eu há bocadinho disse onde é que eu ouvi essa história. Exato. Porque também foi assim, o meu começar também foi um bocadinho de ok, estou aqui aos leões. E só dizia, o primeiro programa que fiz só dizia sim, não dizia mais nada. Muito ao medo. Os primeiros programas que eu gravei sozinha demorava uma eternidade para gravar uma coisa que demorava um minuto. Eu fazia não sei quantas vezes porque me enganava, porque começava a rir, demorava imenso tempo, agora não, é bastante rápido. É logo à primeira que os faço, e acho que a nossa rádio tem crescido bastante, apesar dos problemas, mas está a ser uma equipa unida, a querer remar toda para o mesmo lado, acho eu, ao menos das pessoas que eu conheço, é esse o espírito. Sim, o número é cada vez maior, o número de pessoas que têm colaborado é cada vez maior, isso sem dúvida. Uhum. Querem todas arrumar para o mesmo sítio, nós queremos crescer. Estamos, desde que eu entrei até agora, a qualidade dos programas tem sido melhor, tem sido apurada. Andamos ali a fazer um apuramento das coisas e não ficamos atrás de nenhuma outra. Claro que as rádios oficiais que nós conhecemos, não é? Tem outro tipo de qualidade, mas contanto que a nossa é uma rádio de internet, que é feita de uma forma que não tem tantos instrumentos como essas rádios têm, não tem fins lucrativos nem nada, estamos bastante bem e com uma qualidade bastante aceitável, muito boa até. Nós vimos aí algumas rádios realmente com, olha, por um exemplo, assim, sabes que também olho para trás e vejo realmente, é certo, essas rádios não têm programas indisponíveis, é um facto, mas também têm, por exemplo, mais recursos financeiros. Exato. Do que nós, têm mais recursos humanos do que nós, e ao mesmo tempo tem outra coisa também, que é mais tempo e também muitas vezes até menos exigência de qualidade. Eu reparo nisso hoje em muitas rádios FM, não há grande qualidade. Eu uma vez liguei para uma rádio, não vou dizer qual é o nome, mas uma vez liguei para uma rádio nacional, é só isto que eu posso dizer. Liguei para uma rádio nacional. Eu não vou dizer aqui nomes, não é porque eu esteja a mentir ou algo assim de género, ou porque alguém me vá processar, mas porque não vale a pena estar aqui a criar guerras com ninguém. Eu só disse que é nacional para terem uma ideia da dimensão da rádio. E as habituais apresentadoras da manhã atendem-me o telefone de estilo: estou, Zé! Eu: não, é o Carlos Bonaparte, é da Rádio XPTO. Ah, sim, sim, é que pensávamos que era outro ouvinte. Essas locutoras comportavam-se assim com frequência, não era inédito. Nem foi num dia XPTO mau, não, foi um dia normal. Conversavam entre elas quase como se não estivessem a fazer rádio. E isso é certo, criou um certo dinamismo, mas também, vamos lá com calma, não é? Só faltava falar ali dos namorados e das amigas e não sei o quê. As amigas às vezes falavam, mas por acaso as namoradas nunca falaram. Mas pronto. Mas, sim, eu realmente olho para nós e acho que outras rádios, ainda que tenham uma qualidade superior, mas outras rádios, outras equipas que não tivessem o nosso, ou seja, que tivessem apenas e só a nossa capacidade financeira, que é zero, provavelmente não estariam onde estão hoje, ou não estariam como nós estamos, até mais por aí. E eu fico realmente feliz por ver que estamos em grande, por ver que estamos a ir bem, por ver que temos aumentado o número de ouvintes, também o número de inscritos no nosso grupo, de pessoas que gostam de nós na nossa página e que vão acompanhando e que vão comentando. Ainda há pouco estávamos aqui no programa, ainda há pouco recebemos aqui um comentário do Maximiano Silva, que nos felicitava, enfim, mais a mim, porque acabo por ser muito a voz do projeto e sabendo também que sou fundador e diretor geral, mas de certa forma felicitando o projeto Antena Web pelo excelente trabalho. E realmente, quer dizer, eu fico realmente contente por ver todo este projeto neste ponto. É bom. É bastante bom. Pronto. Ok, que eu, como estou há pouco tempo na direção, ainda estou a tentar um bocadinho assim esbracejar, ver se consigo encontrar a terra firme, habituar-me é aquela de me habituar à própria direção e aos temas que são discutidos, mas isso também com o tempo também lá vai. Portanto. Sim, tens uma pessoa que está há menos tempo do que tu nestas andanças. Exato. O Xano, claro que está connosco, ainda está connosco há menos tempo. Pelo menos na direção, porque o Xano já faz programas aqui para ter um web desde 2011 também, é verdade. Mas é uma coisa que eu também gosto, sabes? Passaram muitas pessoas por nós, mas também houve muitas pessoas que ficaram. O Xano Clano, por exemplo, está connosco há mais de 3 anos e meio, de forma contínua. O Carlos Cruz está connosco há 4 anos. O Ricardo Teodoro há praticamente 5. E o Nuno Miguel há também 5 anos. A Adriana Flora há mais de 1 ano, é certo? E a Adriana Pequeno há 1 ano e meio. Mais qualquer coisa. E é bom ver que as pessoas que vão entrando, que não são muitas, mas pelo menos que vão ficando, isso é bom, e que esta equipa se vai cimentando. Ana Barbosa está connosco há pouco tempo, é um facto, está connosco apenas desde novembro, mas ela já acompanha o projeto Antena Web desde 2010, e isso é bom. Temos também tido muito pessoal na produção e realização, o que faz deste projeto realmente algo novo, ou seja, um projeto algo novo em que sentido? Quase morremos, mas conseguimos renascer tipo Fénix, reconstruindo-nos, não direi do zero, mas quase, em termos de equipa. Foi realmente uma experiência muito positiva esta. Sim, ainda me lembro, agora voltando ao passado, de quando tu me perguntaste se eu queria entrar na rádio. Eu, na rádio? Não, nem pensar. Mas pronto, cá estou eu. É verdade. Tanto bateste que conseguiste furar a pedra, não é? Tanto... É verdade. Não, mas é bom. Eu, por acaso, eu sabia. A mim não me surpreende. Eu logo na altura disse que achava que tinhas apetências para esta área. Felizmente, isso é uma coisa que a mim pessoalmente me deixou muito orgulhoso, sabes? Porque eu raramente falhei. Não me lembro de ter dito. Não me lembro de ter dito a uma pessoa: epá, olha, pensei que sim, mas afinal tu não tens. Não me lembro. Até agora, sempre que achei... sempre que falei com alguém e disse: epá, eu acho que tens voz para apresentar um programa, eu acho que tens jeito para apresentar um programa, ou para gravar publicitários, ou não sei o quê. Até agora, todas as pessoas em questão, desde a mais lógica até a mais inesperada, me surpreendeu. Nós temos aqui pessoal que trabalha na área de comunicação. Temos aqui, inclusive, um locutor que arranjou um emprego numa rádio local a partir da Antena Web, porque o ouviram e gostaram daquilo que ele fazia aqui. Temos uma psicóloga, temos pessoal a trabalhar também na educação, não é na educação, na parte sociocultural, trabalhar com idosos, etc. Temos aqui pessoas das mais variadas profissões e das mais variadas vertentes. E, no entanto, não me lembro de ter dito até hoje alguém: epá, estou realmente para isto, pensava que davas, mas não davas. Tenho tido uma assertividade fantástica. Orgulho-me muito, contenta-me muito, sinceramente contenta. E é isto. Pronto, vamos ficando por aqui. Vamos ouvir estes três temas. O que é que me dizes? Sim. E voltamos para a semana, para então aquela que será a edição, mais uma edição do nosso 3 em ponto. E eu então espero que possam apreciar positivamente as músicas que preparamos, ou seja, o musical que preparamos e pensando em vocês. Ainda mais, daqui a pouco a Ana Barbosa vai chegar com o Sertanejo e Variedade no Ar, uma mistura de Sertanejo Brasil e Variedade, com Variedade Music e com O Humor Está No Ar, sendo que os dois primeiros programas nunca chegaram a ir ao ar, mas conheceram a luz do dia, as edições inéditas que entanto a Ana gravou, mas que depois, mesmo antes delas irem ao ar, anunciou que não podia continuar. Portanto, foram duas edições que foram gravadas, mas só foram exibidas no dia 4 de janeiro de 2014. Tinham sido gravadas em 2010 e 2012, respectivamente. O Variedade Music, sim, existe. Continua a existir. E é isto, ouvintes. Ficamos por aqui. Sim, ficamos por aqui então, por este nosso 3 em ponto, para a semana a mais. Portanto, nos aguardem. Também vai ser um programa fantástico, diferente, mas fantástico, não é mesmo? E espero que estejamos aqui os dois. Acho eu bem, não vamos aqui haver aqui confusões entre nós dois, nem ninguém não ficar sem pio por algum motivo, nem nada disso, portanto. Esperemos que não hajam vozinhas sexys no... nas próximas edições. Olha, agora era a minha vez de ficar assim, com uma voz da XPT ou alguma categoria. Gravava já outro publicitário do Midnight Jungle. Não sei se alguma vez te mostrei ou não, mas depois não te mostrei, mostro-te em off. O reclame do Midnight Jungle. Eu consegui um registro vocal inédito. Não me lembro, nunca mais consegui fazer aquele registro. Midnight Jungle. Uma voz... Bem, aquilo... Foi mesmo estranho, foi mesmo giro. Que pena que na altura não gravava, não guardava as gravações todas que eu tinha feito. Eu agora guardo, mas na altura não guardava as gravações dos spots publicitários. E então eu não tinha, não guardei essa, porque senão tinha ficado aqui um registro incrível. Só guardei com os efeitos. Mas pronto, ou seja, a montagem propriamente dita do spot. É a vida. Pronto, mas é isso. Bom, Lumelino Silva, não, é Lumelino Silva com Mãezinha. É a música que se segue Logo depois, Nothing Gonna Change My Love, de Glenn Medeiros. E por fim, de Georg Zamfir, a música The Nightingale, para fechar o nosso 3 em ponto especial 5º aniversário. Até para a semana, ouvintes. Até para a semana. Guiding star,